Solta o play, DJ. Projeto X Playlist, e nós vamos voltar hoje com a nossa playlist Shuffle. E quem é a vítima da vez? Eu, o Sage, estou aqui nesse plano maligno que não faço ideia do que é. Meu Deus do céu. É engraçado que, assim, as playlists do Sage são todas sérias, um bom gosto musical, mas ele já andou me falando de algumas coisas que tem na pasta dele que eu pessoalmente tô torcendo muito eu pra espero sair. Espero que não saia. O destino é cruel. Relembrando, como funciona a nossa playlist Shuffle? As nossas vítimas colocam as suas playlists pra tocar de celular, de Windows Media Player, YouTube, sei lá, a fonte que elas escolherem, e tocam no aleatório. O que sair nessa playlist aleatória é o que vai tocar aqui. Não nos responsabilizamos por danos aos ouvidos de ninguém. Então, Sr. Sage, qual que é a primeira que vocês já começaram escutando? Meu Deus do céu! Adorei, já começou bem. Biquíni Cavadão Sabor do Sol. Caramba, começou bem, viu? Razoável, podia ser pior, vai, podia ser pior. É, mas tudo bem. Olha, os anos 80 já nos forneceram coisas piores do que o Biquíni Cavadão, muito piores. Agora, por que que ela tá aqui na minha playlist? Eu não sei. Vai enfeitar a nossa mente de razões e ideais, e ninguém mais além de nós nos poderá deter. Vento quando sopra contra alguém, é mais fácil se tentar buscar o culpado fora de quem tem a culpa de estar aonde está. Qual que é? Meu Deus. Bom, vamos ver o que que vai tocar aqui, ó. Olha, tocando. Oh my God. Oh meu Deus, o que que vem daí? Majestade, o Sabiá de Roberta Miranda e Chitãozinho Chororó. Caraca, velho do céu. Como isso foi parar aqui? Caramba. Ok. Cara, eu já vou explicando a galera que essa aqui é uma pequena pasta nacional. Na pasta nacional tem um monte de coisa que eu não sei como foi parar aí, tá bom? Eu vou aqui ser a defensora do... A defensora do sertanejo. Eu gosto muito dessa música, cara, de verdade. Mas não dessa versão, mano. Roberta Miranda é muito fim de carreira. Para, a versão do Jair Rodrigues é mais bonita, mas... Mano, sem comentários. Então, a Majestade do Sabiá, Roberta Miranda e Chitãozinho Chororó, oh, meu Deus. Escutem ai, aí. Ai, ai, ai. Tô gostando dessa playlist, vamos lá. Cara, eu já tô... Isso tá tão legal. Meus pensamentos tomam forma, eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Vou indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pro lugar todo meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, para este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu. Diga lá, Chitãozinho e Chororó. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Vamos lá, menininhos de ouro. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Ok, galera, vamos ver o que que sai. Meu Deus do céu, tô com medo agora. Tchau, tchau, tocando tchau. Aqui, vamos ver. Não, não. Essa... tá bom, vai, tá bom. Essa aqui você vai gostar, Adri, sua esquerdista aqui. Foi, a música foi. Se chama Está Sempre Comandante Che Guevara, do Chico Buarque e Luiz Eduardo Aute. Opa, Chico Buarque, legal. Eu não sei, legal. Nunca ouvi falar dessa música. O que que ela tá fazendo? É que assim, o Chico Buarque lançou tanta coisa que a gente não é surpreendente a gente não conhecer o que ele lançou. Mas. E eu não. Mas tá vendo? Eu não... Tá vendo? Eu tô falando. Cada um de vocês tem um pequeno esquerdopato interior e a minha missão de vida é trazê-lo à tona. Eu prometo que isso vai acontecer. É, agora eu não sei como que ela foi parar aqui no meu repertório, cara. Bom, então com vocês, qual que é o nome da música? Hasta sempre comandante Che Guevara, caramba. Hasta sempre comandante Che Guevara, escutem aí e abaixa o capitalismo. Meu Deus do céu. Thank you. a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vamos lá, olha aí, Soca Cerveja Nela, grupo Tradição. Caramba, que porra é essa? Meu céu. Cara, você se superou, você pôs as suas músicas mais esquisitas numa pasta e pôs ela pra tocar e pensou, o que pode dar errado? Não, imagina, você acha que eu pensei nisso, ah, daqui a alguns anos eu vou gravar uma playlist onde eu vou tocar música shuffle, se eu vou tocar só essa pasta aqui, pronto, maneiro. É engraçado que, assim, de novo, a gente vai desconstruindo a imagem que a gente tem das pessoas, né? Eu realmente achava que o Sage tinha um dos melhores gostos musicais da staff, cara. Todas as indicações dele de música eram sempre boas, as playlists dos sketches que ele editam são sempre de primeira. Aí ele veio com uma dessas. Ah, você falou assim, adoro. Quanto mais vergonha alheia, melhor. Vamos lá, então. Vamos lá. Beleza, então, com vocês. Soca a cerveja nela. Soca a cerveja nela. Mano, que rolê errado. Mas que rolê errado, cara. Enfim, whatever. Escutem aí e julguem o Sage. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Soca cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Eu tô de olho nela, ela tá de olho em mim. A gente tá se querendo, essa gata tá pra mim. Tô querendo só ficar, ela tá querendo amar. A coisa tá esquentando, aí o bicho vai pegar. Soca cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Soca cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Panela, soca cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Eu tô de olho nela, ela tá de olho em mim. A gente tá se querendo, essa gata tá pra mim. Tô querendo só ficar, ela tá querendo amar. A coisa tá esquentando, aí o bicho vai pegar. Cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Soca cerveja nela, soca cerveja nela. Se ela for galinha, vai cair na minha panela. Uma próxima música, o que que sai daqui? Ah, tá bom, a Folhas Secas, Beth Carvalho. Tá bom, vai. Oh, legal, legal. Tá ótimo, tá eu vendo? Gostei dessa música. A gente não tem só gosto ruim, a gente às vezes encontra umas coisas boas. O legal desse tipo de playlist é que às vezes a gente redescobre algumas coisas que a gente tem, sabe? A gente... baixa uma música e esquece que tá lá e quando a gente vai escutar de novo, eu gosto de Beth Carvalho, não tem nenhum problema com ela. A Beth Carvalho é maneira, então, nossa, tô vozerão. Tá melhorzinha, viu? Tá ótimo. Pelo menos não tá falando pra socar cerveja em ninguém, não, né? Pelo menos minha integridade moral agora tá melhorando um pouquinho. Caraca. Só isso. Então com vocês, Beth Carvalho, Folhas Secas, escutem. Opa. Aí. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. Lá la ya ra ya ra. Tô percebendo que, assim, tirando o Biquíni Cavadão, as raízes do Seiji são muito brasileiras mesmo, sabe? A pasta nacional com muita coisa, né? Aqui, de fato, são coisas de música popular brasileira mesmo, não é tão, tão puxado pra estilos mais importados, do tipo do rock e tudo mais. É bem bacana, tá, isso. A gente tem, a música popular brasileira tem muita coisa boa, né? Isso é verdade. Não as da playlist que a gente tá fazendo agora, mas tem muita coisa boa. Próxima música? Bom, a próxima, vamos lá, pra salvar a minha alma, vamos ver. Olha aí, é de Chocolate, Trem da Alegria. Aí, tá ótimo, cara. Defina ótimo, por favor. Eu gosto de Trem da Alegria, pô. Eu gosto. Cara, pior é que, assim, eu tenho uma historinha com o Trem da Alegria, que o meu pai, às vezes ele não admite que a infância dele ficou uns 30 anos pra trás, pra mais de 30 anos. Aí, um belo dia, ele resolveu baixar Trem da Alegria, Balão Mágico, baixar as músicas tudo, sabe? Aí a gente passou umas semanas escutando isso non-stop, que foi bem tenso, mas... Enfim, deixa pra lá, né, os gostos da gente. A gente apenas julga os gostos alheios, porque é pra isso que a gente tá aqui. O gosto do seu pai é bom nesse sentido, tá bom? Olha, um dia desses eu vou mostrar as coisas que meu pai escreveu por mim, não são legais. São trash. Assim, ele me ensinou a gostar de muita coisa boa, mas tem coisa da playlist dele que dá vontade de chorar. Sério. Ah, é. Enfim, com vocês, é de Chocolate, do Trem da Alegria. Escutem aí. Thank you. certeza. Agora acredita e torce que vai ser uma coisa vamos boa. Vamos ver o que, que vai rolar. Rolando os dados, vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, não! Secretária Amado Batista. Como assim, porra? Merda. Que merda! Sério, deixa eu perguntar. Agora eu pergunto tudo assim, meu amor, por que você tem Amado Batista na sua lista? Eu já disse. Quando eu falei das coisas que meu pai escuta e que me dão vontade de chorar, era em Amado Batista que eu tava pensando. Eu disse, eu não faço ideia porque tem algumas músicas nessa pasta aqui. Caramba! Cara, o pior é que Secretária, ela dela desce o nível de tantas gente, formas. É uma música tão clichê assim, caramba! E ela é muito fraca, na minha opinião. Cara. Sem comentário. Eu vou acreditar que isso não representa o seu gosto real. Espero que não. Porque é apenas assim que eu posso manter meu respeito pela sua pessoa. Mas eu vou deixar aqui pros ouvintes julgarem. Olha, poderia ser pior. Né? Poderia ter tocado umas 10 músicas do Djavan aqui. Eu tava ferrado. Caramba. Cara, não, né? Bom, o Djavan ainda é aquela coisa, né? Ainda quer fazer de conta que é bom, mas o Amado Batista pelo menos se assume no seu... O seu eu mais brega, uma coisa mais genuína, meu né? Deus. Uma parada assim. Mas enfim, vamos deixar eu sou velho, mas não tanto assim, né? Por favor. Caramba. Então vamos encerrar por aqui, que é melhor. Porque eu acho que melhor que isso não vai ficar. Ainda bem que acabou. Então, obrigado por vocês terem escutado. Julguem o Sage, por eu favor. Eu sou um cara legal, sou uma pessoa novo, legal, eu não tenho gente. Nada a ver com acredite. Isso. E é isso, galera. Beijos a todos. Até mais e escutem aí a secretária da Amado Batista. Falou. Ok. Falou. Tchau. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas